piripiri, piripiri, piripiri, piripiri, piradinha, tá? E com essas e outras, tô indo embora, mas sabadão que vem a gente tá de volta com muito mais aqui no seu Balada, agitando seu final de semana. Beijo do seu amigo Jorginho Amaral, obrigado pelo carinho e até sábado, se Deus quiser. Tchau, gente! Você ouviu o programa Balada Sertaneja.